Fabi, quando depois que deu os recadinhos, que fala das redes e tudo, você faz a indicação do cast. Do meu? Aí você fala para quem? Não, é que a gente sempre a gente faz uma parte que alguém do cast indica o Machine para alguém numa zoeira. Então, é sempre depois dos recadinhos. Aí depois que eu passar as redes sociais e tudo, aí eu vou te falar, Fabi, para quem que a gente indica? Aí você passa uma sugestão para quem que a gente pode indicar o cast. Ah, tá. Vou indicar pro marido, né? Porque é fermata, né? Aí a gente indica nessa de julho, né? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Saudações, máquinas de todo fluxo temporal. Eu sou o Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma viagem temporal aqui do Machine Cast. E junto comigo, ela que é especialista em beleza e está aqui para trazer aquele brilho espetacular para o Machine, Fabi. Olá, olá! Obrigada pelo convite, Edu. Que isso, Fabi? Você já é de casa, não é nem mais convidada. É, tô ficando aqui de casa no Machine. Já fiz um, agora tô fazendo outro. Daqui a pouco eu vou falar de toda a velharia daqui. Aí será bem-vinda. Ah, obrigada, eu agradeço. Quero. E também fazendo companhia pra gente aqui, aquela que é a verdadeira patroa do Flavinho, que será sempre um eterno estagiário, Manu. Oi, tudo bem com vocês? E aí? Vamos falar de uma coisa que eu adoro, que é Sandy Júnior. Olha só, finalmente chegou. Quem não acreditou, quem pensou que isso jamais aconteceria, quem acreditou que o golpe estava dado e o fascismo tinha tomado conta aqui da eleição dos temas do Machine Cast, está comprovado que não. Olha só, vamos finalmente falar de um tema que o Luiz Jovino já tinha pedido, se eu não me engano, eu já tinha falado, outros ouvintes aí já tinham comentado, e vamos falar, como vocês já viram aí, pelos spoilers no grupo, pela arte aí, pelo nome do cast, vamos falar de Sandy Júnior, a duplinha que, diga-se de passagem, não está morta. Eles estão bem, muito bem, graças a Deus. Mas encerraram aí as atividades, não são mais a dupla como nós conhecíamos ao longo dessa carreira grande que eles tiveram. Mas antes que a gente comece diretamente a falar disso, não se esqueça de encontrar a gente, compartilhar com a gente o que você gostava da carreira deles lá no Facebook. É só você encontrar a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupinho, facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você tem lá aquelas fotos de quando você foi em algum show lá e tirou e tava lá, compartilha com a gente no Instagram. É só você pegar o nosso Instagram lá, que é o @machinecast. Não esquece também de twittar a gente quando você estiver fazendo aquelas frases, estiver comentando uma frase das músicas do Sandy Júnior. Twitta a gente lá, o nosso perfil é o @machine_cast. E claro, você pode fazer parte dessa família onde só eu gosto de Sandy Júnior, mas você também será muito bem-vindo a gostar lá, que é o nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E, Fabi, para quem que a gente pode indicar o Machine Cast? Ah, isso é óbvio, né, Du? Eu vou indicar pro meu marido, Léo Oliveira. Ele tem o Fermata, né, que é sobre música. E já que é Sandy Júnior, é música. Então vai pro Fermata e o Léo Oliveira. Ele tem que ouvir isso aqui. Tem dessa, não. Ele fugiu, arregou, saiu correndo da gravação. Mas ele vai ter que ouvir. Não vai escapar dessa de jeito nenhum. Não vai Não. escapulir, não vai. Boa. Não. Então é isso aí, galerinha. Apertem os cintos, coloquem o seu fone, entra no Dig Dig Joy e vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Fazendo Mato Maria Chiquinha? Que Então, galera, vamos aí falar dessa duplinha que marcou geração aí em todo o Brasil. Marcou gerações, pode-se assim dizer, né? Porque não pegou apenas as crianças, pegou também novos adolescentes, pegou pais, pegou mães, pegou alguns avós e avós, pegou um monte de gente por aí. Foram 17 anos de carreira, então é muito chão que eles têm, é muito material, é muita coisa. Mas antes de tudo, antes da gente falar lá do passado, lá de quando eles começaram, hoje, sobre Sandy Júnior, vocês têm acompanhado alguma coisa, têm consumido alguma coisa, acompanhado alguma coisa deles? Fabi, você tem acompanhado alguma coisa aí de Sandy ou de Júnior? Cara, se eu dizer que eu acompanho, você vai rir. Porque agora Júnior é digital influencer. Digital influencer. Ele é youtuber. Então eu vejo pipocando música toda terça-feira, eu vejo. Menina, tamo junto. Eu vejo, eu gosto dele. Eu não gosto do Bok. Eu já vou deixar aqui bem claro. Eu detesto ele, mas eu só vejo pelo Júnior. Eu vejo pelo Júnior. Simpatia. Nossa, acho ele a simpatia. Ele apresenta tão bem o negócio, ele fala tão fluido, assim, né? Tão natural. Gosto dele pra caramba ali. Eu acho que ele tá muito bem. Fora que o programa tem qualidade, né? Mostra um conteúdo bacana, algumas coisas assim, a gente até relembra. É muito bacana o conteúdo do programa. Apesar que acho que os últimos dois ou três, ele tá puxando um pouquinho de Sandy Júnior. Eu tô desconfiado. Isso é bom pra gente, isso é bom. Não é, menino? Eu tô não, achando que assim é, chama não, né, da vontade. Não, ele fez um sobre covers. Ele enfiou o cover da irmã dela, da irmã dele lá, enfiou a menina lá e ficou falando meia hora, falou 15 segundos de cada cover, e ficou meia hora falando do cover da irmã dele. Eu falei assim, ah, aí tem. Aí tem. Né? Não, e vira e mexe, ele dá um jeitinho de encaixar alguma coisa ali também, de lembrar alguma coisa da carreira deles e tal. Nem que seja nas piadinhas. Uhum. Vixe, a banheira de mim hoje foi tão falada. Manu, você tem acompanhado alguma coisa aí além do Pipocando com o Júnior? Então, bastante coisa, principalmente da Sandy, né? Que sempre foi o ídolo da minha infância. Eu sempre, assim, Sandy e Júnior pra mim sempre foram a minha referência da infância, da adolescência também. Mas a Sandy, eu não sei te explicar direito. Eu acho que essa questão dela lidar com o público, dela ser muito, muito reservada, o que é dela só interessa a ela, não interessa a ninguém. Eu sempre gostei muito disso nela, assim. Então, pra mim, eu cresci tendo ela como referência, gosto muito da dupla em si, mas dela eu acompanho bem mais do que do Júnior, confesso. Então eu sei que ela tá... Ah, eu esqueci de dizer uma coisa, não sei se você viu, mano, desculpa te não contar, tem problema. Mas viu ela? Você viu ela no YouTube? Quem? A Sandy. Fazendo? Aquela série de sessions dela com o marido? Sim, que ela fez Nós, Voz, Eles. Isso, eu achei tão lindo. Ficou maravilhoso. Só tenho que reivindicar em relação ao preço do DVD e do CD. Socorro, tava muito caro. Por isso a gente precisa falar. Porque na minha época não era caro assim não, gente. Pelo amor de Deus, subiu muito o preço. A mídia física. Poxa, era uma coisa que a gente amava ter, colecionar, né? Eu tenho a coleção do Sandy Júnior todinha aqui. Só não tem um CD. Se alguém tiver, por favor, se manifeste. Porque Uau. Eu sou louca pra ter. Ou Você é Demais. Eu não tenho. É o único que eu não tenho. Nossa, então eu preciso explanar isso pro mundo, gente. Se alguém tiver, por favor, entre em contato comigo, tá? Mas eu acompanho bastante ela, bastante. Eu tento acompanhar, né? Porque às vezes vem numa velocidade que é meio complicado. Mas gosto muito, admiro, acho ela super talentosa. Não morreu aquela admiração, sabe? Passou o tempo e a admiração continuou. Não, o trabalho deles, né? Vale relembrar, gente, eles não morreram, tá? Os dois estão vivos e muito bem. Estão vivíssimos, sim. Vivíssimos. Vivíssimos, memória e vivíssimos aí agora com essa novidade, né? Vamos ver o que vem por aí. Justamente, né? Vamos relembrar. Eles finalizaram e encerraram a dupla, né? As atividades como dupla em 2007. Foi de 18 de dezembro de 2007, foi o último show que eles fizeram como dupla. E desde então eles se dedicaram a outras coisas, estudaram outras áreas. A Sandy foi estudar a área de letras e tudo mais, o Júnior foi se dedicar mais à música, a cinema, né? Hoje tá lá, todos os dois têm seus canais no YouTube, têm seus vídeos, são propostas diferentes de trabalho, cada um tá trabalhando com coisas totalmente diferentes uma da outra, mas tá lá bacana, uma nova fase na carreira deles que vale bem a pena acompanhar, tá bem legal. Com certeza, é admirável a carreira deles. E vocês pararam pra pensar que agora vem uma legião de jovens que não sabem quem são eles no palco? Menina, na verdade, uma coisa muito interessante é o seguinte. A gente passou a vida inteira conhecendo a Sandy e o Júnior. Ou então, a Sandy Júnior, né? Como se fosse só ela. É, a Sandy Júnior. Essa que é a Sandy Júnior. É, até tem uma propaganda da Havaianas que fala, não sei o quê, desculpa, dona Júnior. É. Hoje, todo mundo conhece o Júnior, a Sandy é desconhecida. Mas é por causa do Pipocando. Tipo isso. Justamente, teve até um programa que o Júnior até fez essa piada, que foi falar um negócio da irmã dele. Aí o pessoal, não sei o que, da Sandy e tudo. O pessoal falou assim, irmã do Júnior, né? Como quem diz assim, não é mais agora o irmão da Sandy, né? Ela agora é a irmã do Júnior. Ele conseguiu tirar esse rótulo, né? Porque antigamente era só a Sandy Júnior e não tinha vez pra ele, né? Ele conseguiu. Também ele é um baita músico, né? Ele é um instrumentista, é. Né? Ele é um baita músico. Ele estudou lá fora? Olha, eu não achei nenhuma referência que eles tenham estudado lá fora, não. Mas eu achei muita referência que ele teve muita influência de grandes compositores e instrumentistas de fora. Mas a estudar mesmo, eu não achei nenhuma referência aqui, não. Mas ele sempre esteve envolvido com as coisas por trás, assim, né? Com a parte musical, não só vocal. Ele sempre esteve envolvido, né? Bateria, tanto que no acústico, a gente tem ele fazendo muita coisa. Ele como um instrumentista mesmo, né? Já mostrando que... Ele passa por vários instrumentos ali. Desculpa te cortando, né, mano? Ele passa por vários instrumentos ali. Não fica só na bateria ou na guitarra. Né? Pois é. Ele agora virou o irmão. Ele agora não é mais o irmão da Sandy, ele é o Júnior. Agora, né? Ele é o Júnior, exatamente. Agora ele é o Júnior Lima. É isso aí. É, ele é o Júnior Lima. E tá bem. Tá bem. Tá. Né? Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. Então, gente, vamos começar aqui então a falar sobre a carreira dos nossos queridíssimos, da nossa queridíssima duplinha, Sandy Júnior. Pra gente começar aqui, eles, a carreira deles aqui, então, começou, se não me engano aqui, em 1988? Eu acho que é, pelas minhas anotações, as coisas aqui, a Sandy estava com 6 anos quando eles foram no Som Brasil. Que eles apresentaram pela primeira vez no programa do Lima Duarte, a Maria Chiquinha. Exatamente, foi em 1989. Em 89. E, como a Manu comentou aí, fizeram a apresentação no Som Brasil de Maria Chiquinha. E Maria Chiquinha, eles nem tinham CD, não tinham não nada. Não tinha nada, justamente. Nada. Eles foram zerados como filho do Chororó. Isso, eles foram... Do Chororó, agora fiz confusão. Foi tipo assim, apresentado, olha os nossos mascotinhos aqui e tal, eles queriam tocar no palco e tudo e deixaram eles lá. Foi tipo uma brincadeira pra eles, assim, mas aquele, né, aquela coisa de incentivo dos pais, né? Falou, vocês querem mesmo? Então, vai lá. Isso. Só 2 anos depois, eu acho, né, que eles lançaram o primeiro álbum deles. Foi em 91. Isso. Que foi em 91, que foi aniversário do Tatu. Ai, coisa mais linda. Né? Então, nesse Som Brasil aí, eles não ganharam cachê. O Júnior pediu um troféu. Ah. Um troféu? Um troféu, e eles ganharam um troféu. Olha, gente, eu não me lembro de ter... Eu não me recordo de se ouvir, foi essa apresentação aí, não. Mas eu lembro de, pequenininho, ter visto eles fazendo a apresentação de Maria Chiquinha. Inclusive, né, é a música principal do disco. Doc Brown, solta uma palhinha pra gente aí. Dona, eu nunca vi. E, gente, aproveitando que a gente tá comentando dessa música aqui, vamos falar aqui, né, colocar alguns pingos nos is. Somos todos fãs de Sandy Júnior. Hoje nós somos pessoas adultas. Temos uma certa malícia na mente, por assim dizer. E a gente consegue entender algumas coisas que são ditas nas entrelinhas. E vamos pensar o seguinte. Hoje, se a gente pegasse uma duplinha de 4 e 5 anos, colocasse na TV, cantando Maria Chiquinha, daria certo? Não. Nem por decreto. Nem sonhando. Gente, como que os tempos mudaram, né? A época que eles... Porque isso naquela época era uma coisa muito natural, era muito normal. Não era visto assim como uma coisa assim... Nossa, tá influenciando mal as crianças, tá pegando mal e tudo. Porque os adultos entendiam cruamente ali o que tava sendo, né, todo o sarcasmo da música. Mas pras crianças era uma brincadeira. Eu passei a minha infância inteira quase ali cantando como se fosse brincadeira. Muitos Sim. anos depois eu fui entender o resto, deixa que eu aproveito, sabe? Pois é. A gente nem tinha maldade pra pensar, porque, ah, deixa que eu aproveito. Aproveita o quê, gente? Aproveita pra acabar com o resto do corpo? Vai fazer o que eu faria, Chiquinha? É, mas nem eu, que era adolescente na época, eu me liguei naquilo. Eu cantava a Maria Chiquinha e achava engraçadinho. É, talvez pela pureza, a maneira como eles cantavam, né? A gente nem levava pra esse lado da maldade. Agora, hoje, não rola, não. Não, hoje o povo tá atento. Tá ligeiro. Tá atento, tá. É, hoje pega fácil isso aí. Aí não rola. É, exato. Então, antes que venham, né, o pessoal tacando 50 milhões de pedras aí no Chororó, que é o pai dos meninos aí, das crianças, né? Ou então tacando pedra nos dois hoje, por conta deles terem cantado isso quando eram crianças e coisa e tal. Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente nem existia nessa época ainda. Então, são outros tempos, era uma outra cultura. Dá um tempo, dá um desconto. Não, não vale apedrejar as pessoas hoje por conta do que era permitido naquela época e não era visto como hoje nós conseguimos ver que é errado. Hoje a gente tem essa consciência, né? O resto pode deixar que eu aproveito. Antigamente tinha banheira do Gugu às 3 da tarde, então... Pois é, nosso programão de domingo, né? A gente cresceu vendo isso, tiazinha, Rebola, terceira, e tava tudo bem, né? Não tinha problema. Luiz Ambiel, não tinha problema, nenhum, né? Nenhum. É. Então vamos dar um descontinho. E isso aí leva a gente pro segundo disco deles, que foi lançado em 1992, que é o Sábado à Noite. Que é a época ali onde o Júnior era o Chororó Júnior, né? Mesmo. Que era o cabelinho no mesmo estilo do pai dele, aquele topetinho ali. Como é que chama esse topetinho, Fabi? Esse cabelo era um mullet, né? Que ele usava, que era aquele espetadinho e aquele atrás, né, mais compridinho. Isso, atrás não era compridinho, era compridão, né? O cabelo dele era bem comprido, quase o tamanho da Sandy. Eu falava que era mullet de Cebolinha. Parecia mesmo, viu? É. E esse segundo CD deles aí, eu não sei vocês, mas eu acho que a música mais famosa do CD, a única que a gente deve lembrar de cabeça... É a que eles fizeram justamente com os pais dele, né? O pai e o tio, o Chitãozinho Chororó, que é aquela música Vamos Construir. Solta ela aí, Doc Brown. Yeah. amor que existe em nós. E você que é gente grande também pode aprender que amar é importante pro meu mundo e para o seu. Essa música, e gente, eu tenho que contar pra vocês uma história. Tava rolando a formatura de 1994, a formatura da quarta série. E aí tava tendo aqueles negócios, né, de você fazer apresentação, que era ensino fundamental, né? Então tinha aquela coisa de você fazer apresentação, fazer aquele monte de coisa e tal. Uma das músicas que a gente fez apresentação foi essa música Vamos Construir, que foi justamente o... a professora nossa, né, com os alunos, cantando essa música, dando aquela simbologia, né, de através da educação, dali pra frente, construir um mundo melhor e coisa e tal, toda aquela mensagem que a música passa. Gente, eu tenho isso guardado na minha cabeça, assim, até hoje, sabe, eu guardo essa música, assim, na minha cabeça até hoje por conta disso, dessa coisa que teve na formatura. Muito bonito. Uma boa lembrança que você tem deles. A gente também não pode esquecer que nesse CD, no Sábado à Noite, tem a resposta da Mariquinha. Dessa música, eu vou te ser muito honesto, que eu não lembro. Socorro! Eu não que lembro. Que ela não abre a porta, que ele veio lá da pagodeira. Ah, meu Deus, é essa música! Então quer dizer que a Mariquinha, ela não se ferrou no final das contas. Caramba. Ela não se ferrou tanto assim. Então o que será que fez com o resto? Manu... Tem a resposta da Mariquinha nesse, que eu acho que é a melhor música desse CD, né? Manu, me perdoa, é verdade. Doc Brown, solta uma palhinha dela aí. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira. Vem longe do meu colchão. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira. Vem longe do meu colchão. Ô, Mariquinha, abre a porta e não reclama. Mostra que você me ama, que eu não quero discussão. Você queria que seu bem fosse bocó, pra te levar no forró e depois ficar na mão. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira. Vem longe do meu colchão. Gosta de festa, porque não ficou por lá. Você não quer me levar, mas eu sei por que razão. Vai no forró, paquerar mulher alheia. Quando volta me tapeia, só pedindo meu perdão. Mariquinha, eu tô ficando nervoso. E quando eu fico nervoso, pra mim, meia dúzia é seis, hein? Abre a porta! Eu não abro. não é verdade, eu não lembrava. Gente, esse negócio virou viral também, né? Todo mundo, você cantava, né? O negócio e eu não abro, não. Abro, não. A gente não pode esquecer que ele veio lá da pagodeira, gente. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer, é verdade, mano. Não dá. Mas essa música sei lá, marcou muito eles também, né? Porque foi logo em seguida, foi logo no outro CD, né? Então... Foi essa mesmo. Música é muito legal. Acho que é a melhor música desse CD. Também tem, ó, Vamos Construir também, a maravilhosa, que é, né, uma versão que eles fizeram. E a resposta da Mariquinha que esclarece tudo, né? Então, quer dizer que ela não se deu tão mal no final das contas. Pois é, menina. Se muito lascou bom. Quem pensou que ela tava mal. Né? Mas, né? Ah, é que vale lembrar, gente. Isso aí ainda foi antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Me parece que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 92, então tava sendo implantado e tudo. O disco foi lançado um pouquinho antes, tanto que a música depois ali, ela deu uma sumidinha, o pessoal não focou tanto nela e tal. Com o tempo ela foi dando uma morridinha assim tudo, mas vamos lembrar, outros tempos. Claro, né? Com certeza. Morridinha não, morridona, ela foi riscada, né? É. Né, de fato. Tanto que eu não tava nem lembrando dela, tá vendo? Eu vi o nome ali, resposta da Mariquinha. É memória de fã. A gente vem à tona, lembra do sábado à noite, aí veio logo a resposta dela. Né? Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. Aí a gente passa, então, pro terceiro disco deles, que foi lançado mais um ano na frente. Então, eles já têm a escadinha aí, né? Ó, um ano, um disco. Um ano, um disco. E chegou lá em 1993, eles lançaram o disco Tô Ligado em Você. Que aí eles já assumiram aquela coisa, assim... Já saíram um pouco daquela... Da barra do Chororó, isso. Do sertanejo. Começaram com uma identidade própria, né? O que foi muito legal. A capa daquele disco, eu me lembro quando eu ganhei o disco. Foi lindo aquele momento. Ai, aquele disco que vinha com um encartezinho bonitinho. Nossa, foi... Caraca, que época linda da infância aquela. Como a gente era, sei lá, puro e se realizava com pouca coisa, né? Um disco fez toda a diferença. Me lembro de botar pra tocar o Splish Splash. Nossa! Muito bom. Né? Esse disco não foi em homenagem aos pais por causa do filme Grease? Que eles se conheceram no... Os pais se conheceram nesse... Ou então começaram a namorar depois desse filme? Eu e a Sandy também coisa... é Sandy? É, por causa da Sandy, do filme. O filme foi... O álbum em si é de fato, em referência ao filme. Tanto que ele adapta 3 músicas, eu acho, do filme no disco. Agora, essa história aí do pai e da mãe dele, eu não tô sabendo não, Fabi. Conta melhor pra nós aí. Não tinha ouvido isso ainda. Então, eu sei, eu não lembro se foi o primeiro encontro deles, né? Que naquela época não se namorava assim, que nem agora que se cata atrás de cemitério. Era tudo diferentão, anos 70, né? Era aquele sofazinho... O pai e a mãe no meio, e um namorado para um lado, outro namorado para o outro. Então, eu acho que o primeiro filme que eles assistiram juntos, né? O Chororó e a Noeli, foi Grease. Olha, gente, que coisa interessante. Por isso que a Sandy é Sandy. Por causa da Sandy do filme. É. Eu sabia que tinha sido inspirado o nome dela na Sandy, né? Isso eu sabia. É. Mas não sabia desse fato. Então, eu não lembro se foi o primeiro ou se foi o primeiro filme que eles assistiram. Eu não lembro isso, se é a primeira saída deles, que eles puderam sair juntos, ou se foi o primeiro filme que eles assistiram. Uhum, bacana. Gente, coisa muito bacana isso. Muito bacana. Alguma das músicas preferidas de vocês deles está nesse disco? Não. Não. Então... Eu me lembro, eu gosto muito do Meu Primeiro Amor, né, que... Mas não, das minhas preferidas não estão nesse disco, não. Ok. Então, pra gente pegar aqui, dentre as músicas do disco aí, o Doc Brown vai dar pra gente a palhinha da música que dá nome pro disco, né? Tô ligado em você. Solta aí, Doc Brown. Resolvi abrir o jogo. Decidi te procurar. essa música aí, interessante, né? Vai lembrar quem reconheceu aí a batidinha e lembrou do filme coisa e tal, que essa música aí é uma adaptação da You're the One That I Want. Que é uma das músicas... Eu gosto dessa música. Acho que é a melhor cena que tem, né? Musicada, assim, de... Assim, coisinha não... Vamos dizer assim, um Chicago, né? Aqueles filmes musicais mais levinhos. Eu acho que é a melhor ceninha que tem. Sim, pra época também, né? Foi um estouro aquilo. A minha mãe conta que ela viu no cinema, todo mundo saiu dançando do cinema. Bacana. Muito bacana. O pessoal aproveitava real, oficial, né? É uma época onde os musicais eles tinham mais glamour, né? Hoje em dia é muito difícil você ver um musical fazendo um sucesso e coisa e tal. Igual o filme da Gaga fez esse ano aí agora, né? Que saiu carregando tudo. Assistam. Parabéns, Gaga. Merecidíssimo. Sim. Mas é muito difícil você ver um filme. Eu fico feliz quando eu vejo filmes fora do nicho, assim, ganhando prêmio, sabe? Foi legal quando o Chicago ganhou, quando o Hairspray ganhou, quando agora o filme da Gaga, né, o Nasce Uma Estrela ganhou também, eu acho. La La Land também, que La La teve Land. Aquele mico fenomenal no Oscar, né? Gente, é verdade, a gafe do século, né? Mas tá, eu gostei muito dessa época. Ah, óbvio, é um CD infantil. Eu já não era mais criança quando eles lançaram, mas eu achei fofinho na época, porque foi inspirado nesse filme. Exatamente, e puxou muito legal essa coisinha do filme. E uma música que ficou famosa também, vou pedir até o Doc Brown pra dar uma palhinha dela aqui pra nós, porque eles fizeram a apresentação dela no Criança Esperança, fizeram a apresentação dela no Jô Soares, fizeram a apresentação delas na Rede Manchete, e fizeram o turnê delas e coisa e tal. Foi aí que eles começaram a bombar, e essa música foi uma das apresentações deles que mais marcou, que é da Splish Splash. Solta aí, Doc Brown. Fez o beijo que eu dei. Nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando. Só porque eu estava amando. E agora lá em casa todo mundo vai saber. Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. E é splish splash. Todo mundo olhou. E com água na boca muita gente. O tapa que eu dei nele dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando. Só porque ele estava apanhando. E agora lá em casa todo mundo vai saber. Que o tapa que eu dei nele fez barulho e fez doer. Splash. Todo mundo olhou, mas com água na boca ninguém mais ficou. E, gente, essa música foi chiclete também, né? Caramba! Foi. Todo lugar que você ia. Foi música de carnaval. Você chegava no carnaval, eu lembro que tocava Splish Splash, todo mundo fazendo a coreografia lá e dançando, aquela coisinha, o ritmozinho dos anos 50, nos anos 90 e tal. Foi chicletinho mesmo. É, foi, eu acho que foi o disco mesmo que trouxe a identidade deles, assim, né? Como dupla, mais pop, saindo um pouco da barra do pai. É, mostrou, acho que foi o disco que mostrou, assim, viemos e vamos ficar, entendeu? Com a nossa identidade, com o que a gente tem pra mostrar pra vocês. Eu adoro esse disco. Ai, linda a cena eu ganhando o disco. Eu só consigo lembrar quando eu queria muito, né? Eu tinha acabado de ganhar uma vitrolinha linda, vermelha, com muito sacrifício. Eu pedi muito, aí ganhei a vitrolinha e ganhei o disco. Eu fiquei tão boba no dia. Nossa, eu agradeci a mamãe, muito obrigada, meu pai, muito obrigada. Como a gente se realizava com, né? Quer dizer, aquilo era muito, mas hoje em dia, sei lá, né? Parece que se perdeu esse valor de de você agradecer, de você querer almejar alguma coisa, sei lá, eu fiquei, foi muito fofinho a cena, porque foi uma coisa que eu queria muito ganhar, e pena que eu não tenho mais o disco, mas pelo menos eu tenho ainda a lembrança. É, fica a memória jamais se perderá. Que bom, que bom. Mas aproveitando aí o gancho que você deu, Manu, falando que eles já assumiram um pouco mais da identidade deles aí e tudo, isso fica bem claro aí no quarto álbum deles, né, que é de 94, um ano depois novamente, que é o Pra Dançar Com Você. Que aí eles já vêm com a identidade mirim deles mesmo e já querendo pegar um pouquinho mais ali daquele público meio adolescente, né, aquela faixa ali... Já começando a ficar um pouquinho mais velha, já... Que eles também já estavam começando a ficar um pouco mais velhos, né? Sim, já tava infanto-juvenil, né? Já indo já pra... Querendo partir pra adolescência. E aí vieram... E nesse CD a gente tem a... A gente tem Com Você, que é uma música que é do Michael Jackson. E ficou, assim... Eu acho que foi uma das músicas deles que mais ficaram marcadas na carreira, foi essa, Com Você. Que é a Albider, né? Acho Albider. Que não é nem Michael Jackson, é Jackson 5. É de 5. Quem? Ah, isso, da época isso, do Jackson é verdade. 5 ainda. Isso. Doc Brown, solta uma palhinha dela aí pra nós. Essa música, assim, ficou uma versão muito, assim, condizente com a letra original, né? Não é a tradução literal da música, né? Mas passa uma mensagem bem parecida, assim, bem semelhante à da música original, a da música original, né? É, e uma pureza, né? Uma coisa diferente. Ficou muito bonitinho pra eles. Eu acho que enquadrou bem... bem direitinho na personalidade deles. E as apresentações ao vivo também ficaram muito legais, porque mostravam aquela ternurinha de irmão com irmã. Muito legal. É, agora tem uma coisa nesse disco que eu vou falar pra você. Eu sinceramente, na época eu não me lembrava de ter assistido isso aí, não. De ter ouvido isso, sabe? É uma música que me passou totalmente batido. Eu fui me dar conta dessa música num dos programas do Júnior no Pipocando, em que eles estão falando de músicas que são politicamente incorretas, assim, músicas muito erradas mesmo. e que ele vai pegar e tudo e falar, ah, não sei o que, tinha Maria Chiquinha e coisa e tal e tudo, mas tinha uma música pior. Aí ele lembra de Pinguim. Doc Brown. Ah, né? Doc Brown, solta aí pro pessoal ouvir. Gente, essa música, ela é muito sem noção, assim, é sério, é muito sem noção a música. Como que pode, gente? Já era 94, sabe? A galera já tava um pouco mais assim, tá certo que a gente tinha o Chan, né, tinha uns negócios ali ainda, né, bem politicamente incorreto e tal, fez parte dessa leva. Mas, gente, era um álbum, tipo, pra criança. Sim. Por crianças, né? E coloca lá todo mundo quer brincar com o meu pinguim. É. Sabe? Foi assim. Chamando o pessoal pra brincar com o pinguim. Não é pinguim, é pinguim. Pinguim, é. Aí diz o... A gente, eu acho que essa a gente fez questão de esquecer. É, não... parece que foi. Eu acho que essa ficou guardada na caixinha. Nossa. De memória de vamos esquecer. Ficou aquela coisa assim, aquela coisa freudiana que fica lá no subconsciente, sabe? Que você não desperta. Você é, não, e quando desperta a gente fala, não desperta. Não desperta, guarda é. Isso. Medonha. Gente, eu não lembrava dessa música até eu ver o próprio Júnior comentando da música. E ele mesmo falando assim, cara, como que meu pai deixou, cara? Sabe, que foi uma coisa assim, bem, né, foi bem inusitado. Hoje a gente pegando da memória, assim, coisa e tal. Garanto que na época passou totalmente natural, deve ter sido... É música que a gente zoou na escola de alguma forma, em algum momento a gente deve ter cantado zoando, deve ter sido rué de alguma forma, mas sinceramente, não tinha me fugido mesmo da memória. E agora, quando eu vi esse vídeo e tudo, quando eu vi ela na lista aqui das músicas do disco, eu falei, eu não posso deixar de falar do Pinguim. Trouxe à tona, abriu a caixinha. Tirou o pinguim pra fora e não tem jeito. É. Nossa senhora, Edu! Mas então, vai lembrar, olha só. Diz o Júnior que esse negócio do pinguim é uma história que o pai dele contou pra ele, um negocinho de uma estrela. Da estrela cadente, coisa e tal, que caiu e coisa e tal e tudo. Que era o pinguim. E coisa e tal. Mas, né, assim... O duplo sentido é 99% ali na música. É, não tem como a gente não ligar uma coisa na outra. É. Ainda mais com esse nome sugestivo. Né? Pois é, bom. Poderia até ser uma estrelinha cadente, na pura inocência, mas como, né? Como é que a gente não vai levar pro outro lado? Se não fosse só Pinguim, ou Guilin, é. Ou Pinguim... Com esse nome não tem. Mas não juntou tem, tudo. Foi o Pinguim completo, aí desculpa, Chororó. Pois é, não dá pra defender. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. Mas então, vamos passar aqui para o nosso próximo disco na carreira deles, que agora é de 1995, que é o disco Você é Demais, que já tem aí uma pegada mais pop, mais infanto-juvenil, já tem aquela coisa assim, mais a cara deles e coisa e tal. Mas antes da gente falar coisas boas e falar da carreira e tudo, gente, tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, de forma nenhuma. A música desse CD que marcou muito, muito, muito a minha infância é O Universo Precisa de Vocês. Solta ela aí, Doc Brown. Se o universo precisa de ajuda, chame-os! Como não? Olha, você quer saber? Olha, você quer sinônimo de sucesso? É uma dupla que toca uma música pros Power Rangers. Gente, se você faz uma música pros Power Rangers, não tem como você falar que a sua carreira não vai ser de sucesso. E nossa, e marcou muito. Eu lembro quando eu era criança, tava passando, né? Tava no auge dos Power Rangers e coisa e tal e tudo. E eu tinha tido uns problemas, recentes naquela época e coisa e tal, e foi a primeira vez que eu fui num psicólogo. Então, depois que eu fui no psicólogo e coisa e tal e tudo, que minha mãe começou a deixar que eu saísse de casa, que eu brincasse na rua, que eu interagisse com outras crianças e coisa e tal, que até então eu era bem preso. Aí o que que acontece? Eu lembro que nessa época a gente pegou um monte de cabo de vassoura, caixa de madeira, um monte de coisa assim de madeira, despregou tudo, arrumou aqui um monte de prego, aqui um monte de negócio, e a gente começou a fazer umas arminhas com as madeiras, sabe? Fazer espada com cabo de vassoura, fazer um machado com o outro cabo e o pedaço da caixa, e os negócios tudo, fazer o arco e tudo pra gente fazer os Power Rangers. E a gente juntava a galera na rua e cada um era um dos 5 Power Rangers, e a gente tinha as armas, e a gente cantava a música, e a gente encenava que a gente tava brincando de Power Rangers e coisa e tal, e tudo. Nossa, foi... Gente, Sandy Jr. foi uma duplinha, assim, eles marcaram a minha vida, sabe? E ao longo da minha vida, sempre tem uma música deles em algum momento. Nesse momento, legal, tinha a música isso, dos Power Rangers. Nossa... Sim. Como eu tocou. Acho que foi a música que bombou mesmo nesse CD, foi essa O Mundo Precisa de Vocês, né? Nossa, pelo menos pra mim, ela bombou tanto que eu vou te ser honesto, que eu pegando pelos nomes das músicas aqui do disco e coisa e tal e tudo, eu não lembro de mais nenhuma. Só lembro dos Power Rangers. Eu não lembro também de nenhuma porque eu não tenho esse CD, entendeu? Então, eu não me lembro, só lembro dessa que fez muito sucesso... E que é uma baita música também, né? Acho que até hoje você coloca, qualquer pessoa sabe cantar, lembra com carinho, mesmo quem não acompanhava, sempre tem essa lembrança, né, do Power Rangers. Eu sou capaz de fazer o desafio seguinte, esse pessoal que gosta de balada, gosta de festa, esses negócios, que for numa balada anos 90, que estiver tocando anos 90 e coisa e tal, na hora que o DJ pegar ali e for fazer uma zoeira, falar, vamos colocar pra ver o que a galera vai fazer, e colocar Power Rangers ali pra tocar, garanto que todo mundo vai pra pista e começa a pular e sacudir, balançar a cabeça e jogar e pular e cantar e tudo mais. Com certeza. Uma música que levanta, né? É, alto astral. Demais. E te marcou muito. Legal a sua história, muito legal. Nossa, marcou demais. É trilha sonora da infância. Sim. Fabi, você ficou caladinha, Fabi? Esse CD passou batido por você? Passou, né? Porque eu já era adulta, né? Era 95? 95. Ah, meu filho, eu já tava pegando já lá no supermercado. Eu não ouvia som de Júnior. Eu nem vi. É, eu nem sei dessa dos Power Rangers, mas deixa quieto. Que porque isso, meu Fabi? Negócio é mais pra frente. Menina, como assim você não ouviu Power Rangers? Que vergonha. Não, eu ouvi, entendeu? Mas dizer assim, que eu tenho uma memória que nem das outras, você falaram. Ah, eu tenho memória deles, o Faustão. Eu tenho, mas esse aí eu não tenho memória nenhuma. Eu já tava já trabalhando 6x1, então eu já não pegava mais nada. Não via nem TV. Menina, e eles realmente foram no Faustão, foram no Gugu, foram num monte de programa, e todos os programas que eles iam, né, pra fazer a coreografia e tal, tinha os dançarinos vestidos com os uniformes dos Power Rangers pra fazer a apresentação junto com eles. Era muito legal. E tinha os 5 lá, e tinha um efeito. Tinha até um vestido de... Teve uma vez que teve um que apareceu vestido de Megazord no meio dos Rangers, assim. Caramba, que memória boa. Eu tô te falando, seu negócio era aquela coisa assim, ah, eles vão aparecer e tudo. Eu já ficava lá colado, sentado, assistindo o dia inteiro o programa só pra ver a hora que eles iam aparecer. Sim, isso também. A gente às vezes tinha que esperar no Gugu, no Faustão, aquele sensacionalismo enjoado pra gente poder assistir. No Sabadão também, aí ficava naquela expectativa quando chamava Sandy Júnior, aí dava aquele nervoso, aquele frio na barriga. É, para, aí era igual o João Clé falando para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Que ódio. Aí você tinha que assistir com calma, não podia ninguém nem passar na frente da TV nesse momento. Da TV, a gente nem piscava. É, ué, tava todo mundo ali reunido curtindo. Curtindo, muito bom. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. Que agora a gente vai pular aqui então pra 1996 com o álbum Dig Dig Joy. É, esse eu lembro só esse. Outra música chiclete, convenhamos, né? Foi uma outra música chiclete. Doc Brown, toca ela aí que ela é tema do disco, manda uma palhinha dela pra nós. Dig dig joy, dig joy, for boy. Dig dig joy, dig joy, for boy. Dig dig joy, dig joy, for boy. Vem brincar comigo. Dig dig joy, dig joy, for boy. Vem ser meu amigo. Dig dig joy, dig joy, for boy. Dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig d gente, quem que, né, nessa época, e quem que nunca ouviu lá, nunca deu uma puladinha numa festa ali, coisa e tal, né, num Dig Dig Joy, que era comum numa festinha, principalmente festa de criança, tocar lá Dig Dig Joy. Quem nunca, né? Fabi, essa aí você deu uma puladinha, confessa, Fabi. Não fui em festa de criança, mas eu ouvi bastante Dig Dig Joy. Essa foi uma da fase adolescente deles, eu acho que foi uma das que mais tocou. Foi. E a coreografia que bate no joelho, faz tiki tiki tchan, tiki tchan. Aí você bate no joelho, você achava tão bonitinho. Né? E diga-se de passagem, esse disco deles bateu a marca de 700 mil cópias e rendeu pra eles um certificado disco de ouro. Olha só, parabéns pra duplinha aí, ó. Ganhou o primeiro disco de ouro da carreira deles. Não, né? Gente, outra música também. Que garanto que todo mundo vai ter uma pegadinha e tal, que também é puxada de outro filme aí, outra versão também, que eles também são famosos por fazer versões, né? Daí pra frente, acho que todo disco deles tem uma música versão. Obrigatoriamente tinha uma versão. Exatamente. Né? A música versão desse disco que bombou e fez muito sucesso foi Como um Flash. Solta ela aí, Doc Brown. Eu canto, uma luz nasce em mim e me faz viajar como um flash no ar, e o som me conduz e me faz te encontrar. São dois raios. Abre. Essa música aí veio do filme Flashdance, né? Que é What a Feeling. Ai, Jesus, eu não sabia. Não sabia? Não. Caramba, Fabi, eles fizeram a versão da música. What a Feeling. Será que ficou legal? Deve ter ficado. Ficou legal, ficou legal. Legal. Ficou vem sim. Vem comigo, vem. Que nojo. Nada tem o dom de... esse disco deles aí agora, eles já começam a ter a pegadinha já mais adolescente. Aí já começa a puxar muito pro pop, já umas dosezinhas, um country, sertanejo, coisa e tal, já começa a desaparecer, já começa a praticamente sumir. Tanto que eles já ganham aí, né, o disco de ouro, olha só. Essa pegadinha deles começa a funcionar. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. E eu acho que a gente pode, então, pular para o próximo disco da carreira deles, que aí veio em 1997, que é o disco Sonho Azul, que já é um disco um pouco mais romântico, já é um disco aí mais Corações Enamorados. Mas tem umas músicas assim um pouco mais agitadinhas, tem umas músicas mais lentinhas. Tem alguma música que marcou vocês, gente, nesse disco aí? Então, eu acho que uma das músicas que eu mais gosto dele está nesse disco, que é Inesquecível, que é uma... é uma versão da Laura Pausini. É Incontilabile, né? Que foi Incontilabile, uma coisa assim. É. Incontilabile. Música é um sonho. Ela é linda. Eu gosto mais dela na versão ao vivo do CD Era Uma Vez. Mas ficou maravilhosa. Acho que foi uma das melhores versões. Com Você também foi linda, mas é Inesquecível. Achei que ficou maravilhosa também. Doc Brown, solta ela aí pra nós então, pra ficar inesquecível. Eu adorei. Pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mais que uma história pra viver, o tempo passa. Nunca me deixe ir. Quanto mais longe possa estar, é tudo que eu quero pensar. Não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Ouço sua voz e a alegria dentro de mim faz moradia. Vira tatuagem sob a pele. Te levo sempre em meu olhar, não canso de te procurar. Entre meus lábios sinto a falta de você. E assim profundamente meu, pra que pensar que existe adeus? Não me deixe mais, nunca me deixe. Que eu vi ela falar Era Uma Vez. Teve uma novela chamada Era Uma Vez. Teve uma novela. Tocava essa música. E a abertura da novela. Essa música, é exatamente. Foi bacana, eu lembro dessa música. Eu achava tão era fofinha. Era Uma Vez, um lugarzinho no meio do nada. Que foi com o Toquinho, né, essa música. Isso, Toquinho. Com o Toquinho. Olha, Doc Brown, solta uma... Ah, cara fofa. Doc Brown, solta uma palhinha dela aí pra nós. Feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver. Mas quero uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra. Mas, gente, essa música também ficou, né, marcada. Não tem como, não só pela novela, porque a letra da música é muito bonita, né? Ah, era uma vez. Sim, é uma melodia muito linda. Fizeram uma letra também bem pertinho do que a letra original queria dizer. Eu achei que ficou bem no estilo Sandy Júnior mesmo, sabe? Aquela coisa bem suave, bem da personalidade deles. Não, peraí. Corte rápido. Diga. Bem parecida com a versão original. É. Então quer dizer que a música não é original deles. A Inesquecível? Não, Era Uma Vez. Não, desculpa, eu pensei que você tava falando da Inesquecível. Ah, não, eu tava falando da Era Uma Vez. Era Uma Vez, eu acho que é deles, sim. Ah, tá. Não, agora eu tinha até assustado. Não, desculpa. Não, por favor. Não, eu pensei que era Inesquecível. Eu tô no Inesquecível ainda, porque eu sou agamada nessa música. Nossa, e foi com essa música que eu conheci a Laura Pausini. E fiquei muito fã dela. Inclusive, ela até começou a fazer sucesso aqui no Brasil por causa da música, né, com eles. Ela veio, fez turnê no Brasil, participou em programa. Eu lembro que ela, na época, ela participou em programas de TV também e tal. Teve até um que ela foi junto com eles pra eles cantarem a música. É. Acho que no Gugu, me parece. Não, foi no do Serginho Groisman. Programa Livre? Foi. Não sei se foi Programa Livre ou se foi já no da Globo. Ah, tá. Eu não lembro. Eu sei que eu me lembro deles cantando com ela essa música no Serginho. Porque eu sou muito fã da Laura. Desde o começo da carreira da Laura. E eu me lembro que ali eu vi Sandy Júnior por causa da Laura. Olha só. Muita gente, né, que gostava da Laura passou a ouvir Sandy Júnior por causa dela, né, ter feito com eles. E muita gente que gostava deles passou a ouvir a Laura por causa que conheceu no trabalho junto com eles. Sim. Foi um ótimo conjunto da coisa. Sim, já mostra que eles não estavam assim, né? Que eles já tinham visão de mercado, já tinham visão de trabalho e tudo. E já chamaram uma puta artista pra poder participar junto com eles no disco aí, que ela é talentosíssima. Demais, expandiram, né, o ciclo, mostraram que não era só aquilo, que eles podiam muito mais, né? E ela ficou super famosa aqui também, voltou outras vezes. Muito legal essa versão deles. Exatamente. E aí, a gente vai, antes da gente chegar no próximo álbum deles, né, que a gente pode completar aqui, que agora eles mudam um pouco a carreira deles. Eles estavam até então participando só ali de... A gente conhecia apenas a dupla cantora, né? O Sandy Júnior ali, a dupla, cantando e coisa e tal. Mas em 1997, depois de, né, no mesmo ano que eles lançaram o Sonho Azul aí, eles passaram a ser apresentadores de um programa infantil na Manchete. Vocês lembram disso? Eu também não lembro. Juro a você que eu não lembro. Quem me lembrou disso foi o Flávio. É, olha, eles apresentavam um programa. É ele que falou pra mim. Eu não tenho essa memória deles apresentando o programa. Eu não sei se foi num período curtinho. Ele lembra bem. Foi ele que me falou isso. Eu também não tenho essa lembrança deles, não. É, foi muito curtinho. Durou um ano só. Mas eles tiveram um programa. Começou em 97. Foi até mais ou menos um pedacinho de 98 ali. Foi mais ou menos um ano só no ar. Chamava Sandy Júnior Show, que era aquele programa bem na pegada de programa infantil, da Mara Maravilha, da Angélica, da Xuxa, era aquela vibe, tinha as crianças, eles apresentando, tinha as brincadeiras, as crianças participavam da brincadeira, entravam os desenhos e coisa e tal, e ficava ali naquela vibe ali. Aí eles gostaram dessa onda da experiência, voltaram aí, e fizeram outro disco, pularam um aninho aí, o ano de 98, que eles estavam mais dedicados aí ao programa. Mas em 99 eles lançaram o álbum As Quatro Estações. Gente, que álbum delícia. Que álbum maravilhoso. Tem a minha música preferida nesse álbum, gente. Pode chamar ela, Manu. Pode pedir o Doc Brown. Eu posso falar dessa música? Eu acho que ninguém... Eu acho que... Não sei se as pessoas gostam, mas eu preciso falar do Príncipe dos Mares. Fantasiosa, aquela música diferente, uma letra, um ritmo, sabe? Tudo envolvente, tudo novo. Ele já entrando assim naquela fase mais pro adulto, então já mexia mais com a imaginação, né? Eu gosto daquela parte que ela fala: no horizonte os barcos vão, vai também meu coração. Nossa, eu acho tão poético essa música. Eu adoro. Eu não sei se alguém gosta dessa música, se conhece, já parou pra ouvir direitinho a letra, mas eu acho essa música encantadora. Eu adoro essa música. Eu acho quase uma poesia de tão bonita que é. Esse álbum é maravilhoso. Esse álbum é maravilhoso. Esse álbum é imortal, né? É imortal. Ele não morre no final. Que bom. A minha música que eu gosto mais, essa eu não vou nem pedir pro Doc Brown contar, não, colocar não, pra gente não extrapolar o limite de músicas, que ainda tem as que a Fabi vai pedir também. Mas a Manu comentou aí das quatro estações, que é imortal. Gente, essa música também, ela é tão linda. Mas eu passei a gostar dela numa outra versão, que a gente vai chegar nesse disco um pouco mais pra frente. Mas essa música é tão linda. Ela expressa tanta coisa assim, sabe? O sentimento nas quatro estações é expresso de uma forma tão, tão bonita, tão... Ah! É só elogios. Pessoal, desculpa interromper aqui o cast de vocês, mas o Edu falou da música Imortal, aí do disco do Quatro Estações. É a minha música favorita, então Edu, tamo junto, vou botar assim. É bem assim que estou, é tudo que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Que pena, tudo acabou. Eu cresci agora, sou mulher. Tenho que encarar com muita fé. Seria o bastante. Eu vou seguir o meu. Distante é. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Diga. Já trocaram a capinha? Ah, é? Quatro gente, vezes no ano. É um vício, né? Chegava a época, a gente ia lá e trocava a capinha. Ai. Não. Toda entrada de estação eu boto o meme no Facebook. Senão não tem graça. É, agora, mas agora essa capinha diferente é do ao vivo, né? É? É do CD ao vivo. É, esse aí é o CD. É o as quatro estações de estúdio. Ah, tá. Tem o ao vivo. Tá vendo como tem, eu não tem o ao vivo. Aí o ao vivo vem com aquelas capinhas temáticas que faziam a gente ficar doida, porque naquela época a gente não tinha muita coisa. Então, quando. Ah, as capinhas pra mudar durante as estações. Não sei, gente, era o máximo. Eu trocava sempre também. Né? E tá, agora eu troco no Facebook. Toda vez que vem a estação, eu boto a capinha nova das quatro estações. É isso que aí. Né? Claro, tá certo, tem que manter vivo. E, gente, esse álbum aí foi o álbum mais vendido na carreira deles, que atingiu a marca de 2 milhões e meio de cópias vendidas. Nossa! Rendeu o álbum de diamante duplo pra eles. Parabéns. Ó, tô batendo palma aqui, hein? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. E tem uma música também em italiano, né? Lindíssima. Que, se eu não me engano, eu acho que eu posso estar falando uma besteira muito grande. Eu acho que entrou pra trilha sonora da Terra Nostra, daquela novela da Globo. Então, eu me lembro dela cantando essa música. Eu não sei se foi na novela. Eu me lembro também, por causa dessa música, ela cantando com alguns tenores, não foi? Sim, sim. Abriu espaço pra depois ela com Bocelli também. Sim, calma. Essa é outra música, essa não é a do Bocelli, não, essa é outra, essa é outra. A Malia. Isso, mas eu acho que ela foi daquela novela Terra Nostra, me parece. Então, eu tava com essa lembrança, só não tinha certeza se ela tinha entrado mesmo pra trilha sonora da novela, mas essa música é linda também. Malia entrou no Terra Nostra. E a música... Entrou? E a Olha o que o Amor Me Faz foi da novela O Cravo e a Rosa. Lindíssima. Esse CD só tem músicas só maravilhosas, tem música a gente podia linda. Ficar eternamente falando desse CD, porque é uma obra, né? Uma obra. E eu me lembro da única música que eu me... É claro, tirando Imortal, né? Essas que a gente falou. Mas teve uma que fez sucesso, que a criançada adorou, e vamos pular. Estou sentindo, solta pelo ar, uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia até dispara o coração. Eu acho que já sei de onde vem essa força que me deixa assim. Está bem em frente a mim. É uma vibração, tanta emoção, que o corpo quer se agitar. Prepare-se, você fará uma viagem incrível. Quando eu terminar de contar. Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Lá também foi outra que virou viral também. Tocou no carnaval, tocou em festa, tocou em baile, tocou em tudo quanto é lugar. Todo mundo pulava. Todo mundo pulava, não dava pra ficar parado. E aí, gente, em 99, além desse álbum aí, que foi, né, o maior álbum da carreira deles, eles também passaram a fazer agora outra coisa. Olha só, eles são multiartistas, já foram, né, cantores, né, e instrumentistas, foram apresentadores e agora eles são também atores, já que eles têm. Eles começam lá aquela série Sandy Júnior na Globo. Vocês lembram? Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. Lembro muito, assistia demais. Todo domingo era lei, sentar pra assistir. Nossa, adorava, cada história maravilhosa entrou. Aí tinha o Lucas Lima, a gente ficou doida com o Lucas Lima na época, porque, ai, é namorado da Sandy, e se conheceram ali, né, a primeira vez. Foi ali que saiu a Daniele Suzuki, começou a carreira dela, foi ali. Sim, dali que ela passou pra Malhação e depois pra Multishow. Aquele menino que fez o Basílio. O Legendários agora? O Marcos Mion? É, ele também não saiu daí? Ele participou da série. Eu não sei se ele já tinha feito alguma coisa antes. Que eu sei que ele ficou mais famoso pela MTV. Eu acho que ele veio da MTV pra série, da série pra outras coisas. É. Também tinha a Fernanda Paes Leme, né? A Fernanda Paes Leme, verdade, também começou, foi aí. Também começou ali, ela era meio a snob da história, né? É, a série, ela tinha aquela pegadinha meio Turma do Arte, assim, brasileiro, sabe? Sim. Era galera na escola e você tinha o atleta, a donzela, assim, da galerinha, a patricinha, o nerd, o bad boy... Né, aqueles estereótipozinhos ali, coisa e tal, mas sim, tudo dentro do contexto brasileiro e coisa e tal. E é. Assim, apesar de ter umas atuações ali de vez em quando meio ruinzinhas, uma coisa ou outra e tal, gente, era muito bom, era muito legal. Tinha umas histórias boas, tinha muita coisa legal. A gente ansiava por chegar domingo pra sentar, assistir. Era uma coisa bem, bem família, bem todo mundo se reunindo, sabe? Não tinha nada pejorativo, era tudo. Tudo bem tranquilo, naquela pegada deles, que sempre foi assim e que eu acho que não vai mudar nunca, né? Mas a única coisa que eu fico muito triste em relação a esse seriado é o Júnior, o senhor Júnior Lima, que tem vergonha de dizer que participou desse seriado. Eu acho isso muito triste. Ah, ele falou? Poxa, ele não sabia disso, não. Que ele se envergonha de ter participado. Gente, não tem que ter vergonha de nada. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Nossa, sabe? Fez adolescência de muita gente. De muita gente. Fez parte, entendeu? A gente cresceu vendo. É, se tava atuando mal, tava aprendendo, entendeu? A única coisa que eu fico triste, super triste com esse... Em relação desse seriado, foi com isso que depois, muito tempo depois do seriado, ele falou que ele não gostava de rever... É, as cenas, porque sentia vergonha. Eu acho isso muito, muito chato, uma besteirinha danada, entendeu? Não, não precisa ter vergonha. É, a gente gostava de ver, a gente se orgulha dele, dela também. É, hoje. Abriu espaço pra eles, pra muita coisa depois, pô. Pô, ele não estaria hoje lá no Pipocano, com toda a desenvoltura que ele tá e tudo mais, não fosse esse tremendo laboratório que foi ter feito a série, ter aprendido ali com a galera. Com ele contracenou com tipo atores uma malhação dos domingos, né? Era tipo malhação aos domingos, uma coisa bem, bem adolescente, bem... Bem é, uma tem vibe por que bem... se envergonhar, né? Não tem mesmo. Volta Sandy Júnior. Canal Viva, traz de volta. É, mas esse no Canal Viva passa. Passa, então tem que pegar pra ver. Vai voltar Estrela Guia, gente, que emoção. Ai, por falar em Estrela Guia, que é no ano de 2001, né, que eles, outra coisa também, já pularam da série, já emplacaram a novela da Globo aí, Estrela Guia, todos os dois participaram, que é de 2001, que é justamente... Essa novela eu vi. Olha, tá vendo? Que é justamente quando eles lançaram... Outro álbum da carreira deles, que foi o álbum Sandy Júnior, que foi o nono álbum da carreira deles aí. Que já é um álbum, assim, bem mais adulto, bem mais maduro. Esse vendeu um pouco menos do que as Quatro Estações, mas mesmo assim atingiu uma marca bacana, que ele vendeu e atingiu a marca de 1,5 milhão de cópias, que não é pouca coisa, né? Principalmente no Brasil, é coisa pra caramba. Esse disco aí tem umas músicas mais um pouco mais maduras, umas coisas mais sérias e coisa e tal. Não tem aquela vibe infantil deles, já foi deixada totalmente de lado, aquela coisa pop assim tal, já foi deixada de lado. Já tem uma coisa mais romântica, um adolescente romântico, uma coisa e tal. O que futuramente, não sei, assim, eu posso até me arriscando a falar uma besteirinha, mas... Foi uma sementinha pro emo depois aí, sabe? Esse estilo deles aí, de música e tal. Foi uma sementinha pro emo, que veio uns anos mais à frente. Mais melancólico, né? Isso, aquela coisa mais sofrida, por assim dizer. É, de acordo com o musicista da casa, eles têm a pegada indie. Pegada indie. Que eles vão... eles são classificados como MPB indie. não me pergunte, porque uma vez eu perguntei pro meu marido, Sandy Júnior é o quê? Ele falou MPB índio. Eu falei, tá, tá. É, né? Ele falou, ele é especialista, vou discutir, não vou. É MPB índio. Vai questionar? É, uhum. Isso aí é tipo aquele sommelier pegando vinho e vinho do tal, do não sei o quê, do coisa e tal. Ah, só ouve. É, pra quem toma sangue de boi, né, a gente vai... É, oi. Né? Mas esse disco aí tem alguma música que marcou vocês, gente? Fabi, você já chegou mais ou menos na sua época aí, ó. Eu tenho esse CD original. Olha. Eu comprei por causa de uma música que eu acho a letra lindíssima. É a última música do CD, chama-se O Lugar Perfeito Pro Amor Viver. Duck Brown, solta ela aí. Essa música de nome eu não tô me recordando qual que é. Ela é linda. É uma moça, uma mulher que escreveu essa música. E é muito linda. Eu esqueci o nome da... Na época ela era uma compositora famosa, na época. E eu ouvi essa música e falei assim, não, eu, por essa música vale eu gastar meu dinheirinho. Aí eu fui na loja e comprei. Porque é linda essa música. E eu gosto também daquela quando você passa, entre aspas, turuturu. É, que é outra música muito bacana também. Essa música também. Essa aí foi uma musiquinha meio dor de cotovelo, assim, sabe? Já sofri um pouquinho dor de cotovelo ouvindo essa música aí. Quem mas nunca? É, né? Confere. Quem nunca? Quem nunca? E eu acho ela bem atual também, essa música, quando você passa. Eu acho que para todas as épocas, né? Ela não perdeu. Óbvio que música boa não perde, não tem prazo de validade. Mas tem umas que ficam esquecidas, mas eu acho que essa tem um ritmo, uma letra muito, muito atual. E deixa eu te falar uma coisa, eu até mostrei pro Edu isso. Lembra aquele cara que problematizou a letra dessa música, Edu? Ah, lembra que eu te mostrei no YouTube? Ah, é verdade, é essa música. Gente, eu tava me esquecendo já desse fato. Não, quando a gente tava fazendo a pauta, né, o Edu me convidou, aí eu comecei a ouvir Sandy Júnior, né, porque eu sempre escuto, aí eu comecei a ouvir e veio naquelas recomendações do YouTube esse cidadão falando sobre algumas músicas de Sandy Júnior. Então ele resolveu analisar as letras. Aí ele falou a letra de Quando Você Passa, que ele falou que ia ser uma letra problemática, porque é uma letra de um stalker. Eu, oi? Né, tipo, ué, como assim, neném? Como assim? É uma pessoa que está sofrendo, entendeu? Sim, ela é um amor platônico, entendeu? Não tem nada de stalker. Claro. A pessoa está sofrendo, entendeu? Pra caramba por uma pessoa. E o cara problematizou e começou a falar. Eu falei assim, gente, interpretação de texto manda lembrança. Claro, né? Pois é. Mas hoje tudo se problematiza, tudo, tudo, tudo. Não pode ninguém nem sofrer mais, pode sofrer com decência. Não. Eu falei assim, gente, acabou. Interpretação de texto ali acabou. Eu escrevi pro cara. Eu falei assim, interpretação de texto em Quando Você Passa mandou lembrança. Né? Eu escrevi. Pois é. Assim, foi incrível a problematização do cara. Eu falei, nossa, não, cara. Apaga o vídeo quanto tempo. É uma música de luto, gente. Como que a pessoa não percebe ali o negócio, né? Tipo, de luto, de perda, de separação e coisa e tal. Não é de stalker. Oh, meu Deus. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. Mas então a gente pode dar pulada aqui, então, pro próximo disco deles, que é o Internacional de... Nossa, perdi o ano aqui. De 2002, que é o disco mais diferente da carreira deles, né? Aí eles já pegaram aí uma, como o próprio nome diz, né, uma influência totalmente internacional. Já foram lá buscar nomes consagrados lá do cenário mundial, foram pegar influências aí de outros países, que foi um acordo que eles fizeram aí com a gravadora, que quis alavancar a carreira deles fora do país. Então eles já pegaram aí e tal, e fizeram uma turnê aí. Esse disco foi lançado em vários países, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, México, Itália, Alemanha, Argentina, Chile, Tailândia e por aí vai. Mas vamos ficar aí com a palhinha do Doc Brown pra Love Never Fails, que é a música mais bombada do disco, né? Toca ela aí, Doc Brown. Esse aí é um disco que passou um pouco batido, acho que por todos nós, né? Que eu também não curti muito essa vibe internacional deles e tal. Eu gostei de algumas músicas internacionais deles e tudo, mas desse disco em si, assim, não foi aquele disco assim que chamou atenção e tudo mais, não. Mas aí a gente chega em 2003 e a gente chega no disco que a Fabi tanto esperava. Que é Identidade. Eu comprei de aniversário. É o Identidade, eu comprei de aniversário pra mim, porque ele saiu um dia antes do meu aniversário. Olha só que... Fabi, conta então sua história com esse disco pra nós aí. E assim, foi uma fase que eles começaram a ter um controle, né, da coisa, né, que eu percebi quando você pega o CD e abre, é Sandy, Júnior Lima. Sandy, Júnior Lima. Sandy, Júnior Lima. E você, não, você vê... que eles participaram, eles deram a alma pro CD. E ele abre com uma música que eu adoro, que é Música e Paixão, é a minha favorita. Doc Brown, solta ela aí. Silêncio que ficou, ver a solidão me desafiar. Musicar o tempo em que você me amou, ser uma canção pra te entregar. Hoje eu canto a ilusão. Você não escutou a inspiração pra continuar. Decifrar os sonhos que a vida improvisou. Minha condição, eu quero te mostrar. Hoje eu canto a ilusão. Que eu simplesmente eu coloco pra tocar, fecho os olhos e escuto inteiro, que é uma coisa muito difícil do ser humano fazer, porque você sempre tem uma que você não gosta. E eu adoro esse CD, adoro. Eu tenho ele original, comprei, me dei de aniversário na época. E assim, foi a época que eu passei a gostar realmente de Sandy Júnior, que foi quando... vamos assim, as vidas colidiram, né? Eles já eram, tinham uma pegada mais jovem, adultos, e eu era adulto. Então, quer dizer, nós ficamos no mesmo patamar. Porque antes eles eram criança, eu era adolescente. Quando eles eram adolescentes, eu era adulto. Quando eles ficaram adultos, eu também estava adulto. Então foi ali quando a gente se encontrou e foi que eu gostei do... de toda a trajetória até o final, né? Quando eles terminam a dupla. Mas é, pra mim é um CD que ali eu entrei de cabeça neles. E a gente pode partir então e ir pro próximo disco deles, o último disco autoral da carreira, já que o último disco lançado não é um disco autoral, né? Um disco mais de coletânea, mas o último disco autoral, que é o disco Sandy Júnior, lançado em 2006. Que, gente, é um disco muito assim, sabe? Bem no coração. Eu não sei, eu acho que esse disco, ele já estava começando a mostrar uns resquícios de que eles não tinham muita coisa mais para oferecer como dupla. É. Também acho. Esse, fica muito evidente, tava... assim, que a Sandy... O vocal é praticamente só da Sandy. É. E o Júnior já tá ficando na parte ali de cuidar de todo o arranjo, a montagem, a instrumentalidade, coisa e tal. Já dá pra ver que eles já estão começando a dividir o caminho já. Isso, já tá começando a não tinha mais o que fazer como dupla. Poderia ter mais alguma coisa? Poderia. Mas como é que ia ser? Eles dançando no palco, entendeu? Cantando que tipo de música? Eu acho que já não tinha mais muita coisa, muita abrangência, como eles tinham quando eram um pouquinho mais jovens, entendeu? Então, esse CD mostra um pouco isso. Querem provar que já não... A Sandy com a Discutível Perfeição, que eu acho que foi uma música assim, necessária e desnecessária, porque começou a rolar aqueles boatos de que ela era perfeitinha e parará pão duro, e ficou se tentando provar muita coisa, e a música, e aí? Vai ter mais alguma coisa depois disso? O que, que vai acontecer com o Sandy Júnior? Eu acho que deixou muito nesse... Eu, que era muito fã na época, senti isso. Eu falei, caramba, esse CD era um CD que... Não vou dizer que não precisava lançar, não precisava existir. Mas poderia ter sido melhor elaborado ou realmente era como eu comentei. Não tinha mais o que fazer como dupla. Precisavam crescer e crescer separadamente. Sim. Tanto que, vamos dizer assim, a melhor música é Estranho Jeito de Amar, né? E é. O restante é mediano. Tem o replay também. E aproveitando a deixa da Fabi e Doc Brown, solta ela aí pra gente. Quanta bobagem, tudo que se falou. E já nem sei mais quem sou. Quanto talento pra discutir em vão. Será tão frágil nossa ligação. Não tem que ser assim, tanto desencontro, mágoa e dor. Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim, deixa o tempo curar esse estranho jeito de amar. Falsas promessas, erros tão banais. Não tem que ser assim, tanto desencontro, mágoa e dor. Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim, deixa o tempo curar esse estranho jeito de amar. Esquece esse jogo, não há vencedor. Gente, essa música é aquela música assim que você ouve, aí você deita em posição fetal, assim, e fica só pensando na vida, assim, sabe? Nesse estranho jeito de amar, literalmente, né? É, e não vamos problematizar a música, pelo amor de Deus, e sim, ela vai atrás do cara. Tem gente que dói, entendeu? Então vamos respeitar. Vamos respeitar a dor, né? É. Sem querer dizer que tá stalkeando, que a gente tem que entender todo o contexto da história, né? Existia um relacionamento e não tinha ninguém perseguindo ninguém, todo mundo ali era adulto. É, gente, quem nunca, né, chegou naquele momento quem ali nunca? Que teve, ah, vamos separar, e não, eu não quero separar, e vamos tentar voltar, mas não vai dar certo, e coisa. Quem nunca, né? Faz parte de relacionamento, claro, gente. Claro, né? É uma coisa muito complicada, né, o fim do relacionamento. Então, a gente tem que analisar com esses olhos de que, ah, olha a situação, olha o que eles estavam passando, por que que aconteceu aquilo, e não problematizar, achar que todo mundo está stalkeando todo mundo, que isso é muito enjoado. É, muito chato mesmo. Aí a gente chega, então, infelizmente, no último disco da carreira deles, que é o Acústico MTV de 2007. E, gente, eu vou falar pra vocês o seguinte. Sabe quando você faz uma TCC, que você chega na banca ali, que a banca levanta e te aplaude de pé e fala assim, ó, tudo que você aprendeu essa carreira inteira, você colocou aqui em prática? Foi esse disco aí. Sim, muito maravilhoso. Exato, exato, Edu, é isso mesmo. Nossa, é um disco assim, ele é redondinho do começo ao final, a seleção das músicas é impecável. As participações especiais estão excelentes. Os arranjos novos que eles colocaram para as músicas, meu Deus, que... Gente, se eu ouvir em rosca, naquele ritmo meio blues ali, com a Ivete Sangalo e o Júnior fazendo aquele jogo de sedução entre eles ali no show, né, no DVD, você pode ver no show, eles fazem aquele jogo de sedução entre os dois ali durante a música, ficou uma coisa muito linda. O disco inteiro, como um todo, ficou muito lindo. E é uma coisa que você tem vontade de assistir e não passa, você sempre tem vontade de ver mais, porque é sempre bom e é interessante você ver aquele cara a cara dos dois ali se encarando, né? Literalmente, com um de frente pro outro o tempo todo. Inovando também, né, essa coisa do show, a gente nunca tinha visto, tudo muito simples, aquelas lâmpadas, né, e aquele fim difícil para os fãs, para eles acredito que também tenha sido muito difícil, mas um fim necessário, e fizeram uma obra-prima para para encerrarem, né, com chave de ouro, né, com chave de ouro a fase, essa lindeza que foi a carreira deles, porque foi esplendorosa, muito muito lindo para quem curtiu na época, para quem, como a Fabi também, começou a curtir um pouquinho depois. Muito, muito lindo, uma carreira muito linda, e esse CD e o DVD também fizeram jus ao nível deles. Não, eu me lembro que eu vi esse Acústico com a minha mãe na MTV e foi muito, muito maravilhoso. E eu me lembro, que nem você falou, que eles estão lado a lado. Ali eu vi uma cantora e eu vi um musicista. Entendeu? Que ali os dois estavam pau a pau no que eles fazem. Como você falou, Manu, no Manu e Edu, né, no anterior, que eles estavam juntos, mas separados. Ali eles mostram eles separados e juntos. Exato. No fim. Ali o mais interessante desse disco é porque você tem um momento dos dois juntos, você tem um momento de cada um sozinho, e você tem depois um momento dos dois juntos novamente. Isso aí ficou assim, ficou muito bonito pra quem é fã e quem acompanhou ver essa coisa, sabe? Porque você vê ali os dois cantando juntos. Aí depois você vê o Júnior cantando solo. E depois ele cantando acompanhado com a Ivete Sangalo. E depois você vê uma música em que ele faz... A música é quase que só instrumental. Aí ele fica no instrumental ali. Depois a gente vê a Sandy voltando. Eles cantam juntos e a gente tem a Sandy cantando sozinha. Inclusive uma música que ela compôs e cantou, né? E ela tocou no show sozinha, no piano, que é a Abrir os Olhos. Sei mais do que eu quis, mais do que sou, e sei do que sei. Só não sei viver. Linda. Lindíssima. É uma música despretensiosa, sem nenhum resquício de que eu preciso provar alguma coisa pra alguém, eu simplesmente sou isso aqui, já mostrando o caminho que ela ia seguir, muito amadurecida, ele também, mas ela mostrando, né, aqui ela veio, a parte mais amadurecida dela, como ela cresceu como cantora, como... E ele também mostrando muito a que veio. Eu acho essa música maravilhosa também. Na música é lindíssima. Esse disco como um todo, ele é perfeito. Foi aquele TCC de aprendizado, né? Eles chegaram no final da carreira deles e falaram, o que a gente aprendeu com a nossa carreira, nossa técnica, é isso aqui. Aí a banca levantou e aplaudiu de pé aqui. Disco sensacional, sensacional. Acho que não dá pra gente pegar uma música dele assim, pra gente colocar, porque é uma reunião de várias músicas que já apareceram em outros discos aí antes, né? Mas eu queria pedir o Doc Brown pra tocar uma palhinha de uma música aí pra nós, que é As Quatro Estações, na versão do acústico. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. A primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. É imortal, é imortal. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. E, gente, essa música é porque é o seguinte, quando a gente fala assim, Los Hermanos, todo mundo só pensa em Ana Júlia. Não pensa em nenhum, acha que a banda se resume a isso e só toca esse tipo de música e coisa e tal. E o Marcelo Camelo, ele tem um trabalho muito interessante. Ele tem um estilo de arranjo, de harmonia, esses negócios da música aí, que é bem legal, é bem diferente do comercial, assim, do industrializado, sabe? E o arranjo que ele fez junto com eles pra essa música, As Quatro Estações, nesse disco, você sente cada estação à medida que eles vão cantando, sabe? A música daquela esquentada do verão, daquela mornada no frio, tem aquele ritmo leve no outono, aquela coisa suave da primavera. É uma música que ficou, um arranjo ficou muito bom. Ficou lindo demais. Casou bem com a voz dele, né? Ficou muito legal. Foi. Nossa, ficou perfeito. E mostra como que assim, né? Como que eles... as músicas deles não são só aquelas coisas assim, é pra criança, é coisa e tal. Você vê nesse disco que, mesmo quando eles pegam as músicas mais antigas deles ali, né? Que eles vão... puxar as músicas mais infantis, assim, por assim dizer. Eles colocam aquele arranjo, assim, que dá um tom mais sério um pouco pra música, e você vê que a música, pô, não é tão do nada, assim, né? É uma música que tem um conteúdo maior, uma pegadinha mais forte, coisa e tal. Não, mas eu concordo exatamente com você, Edu. Esse CD, ele é um TCC completo mesmo. Acho que não é nem um TCC, é um TCC, um mestrado, um doutorado, tudo isso. Né? É uma obra de arte pronta ali, ó. É maravilhoso. Ali tudo casou. Fotografia casou. Os músicos casaram, porque não tem uma falha, não tem um erro, não tem nada. Ela não desafina, o Júnior não desafina, ele toca bem, ela também toca. Ali é um show de bola. Eu gosto muito desse acústico. Eu vejo várias e várias vezes. É um conjunto harmônico, né? A gente não consegue nem ver isso como uma despedida. Ah, a gente não vai ter mais Sandy Júnior. Depois que a gente ficou com esse prato feito desse acústico, a gente sempre tem essa lembrança linda deles, né? Então a gente presente. Nem consegue, né? E presente, isso aí. A gente nem consegue lembrar que teve um fim, porque ficou o contexto final do show, tudo que englobou ele, ficou simplesmente maravilhoso. De fato, é um presente para os fãs aí. E encerrou com chave de ouro a carreira deles, né? Uma carreira aí bem extensa, bem longa. Espero que eles tenham aproveitado aí, curtido, que eles estejam curtindo agora mais a carreira deles, essa nova fase da carreira deles, né? Espero que estejam felizes aí, fazendo o que eles estão fazendo agora. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior. E com isso nós vamos chegando aqui então às despedidas e às considerações finais. Caro ouvinte, cara ouvinte, você que nos ouviu aí até o final e que você deve ter notado que a gente não comentou uma música ou outra, não comentou alguma participação, algum show, alguma coisa. São 17 anos de carreira ininterrupta, fazendo muita coisa, aparecendo no cinema, na TV, nas rádios, nos clipes, em muita coisa. Então, realmente, não tinha como a gente fazer tudo. A gente deu aquele apanhadinho, aquele puxadinho de memória, focamos nas coisas que mais nos marcaram. Espero que vocês tenham curtido. E o que ficou de fora, você pode mandar aí pra gente através dos e-mails ou comentários. Não se esquece. E vou deixar aqui agora o espaço para vocês, meninas, se despedirem e deixarem seus jabazinhos e tudo mais, e deixarem suas considerações finais também. Fabi! Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Murray, eu sou podcaster e host, né, do Pílulas de Beleza, e nesse podcast eu falo sobre cabelo. Então, se você quiser aprender a cuidar do seu cabelo e também de um jeito mais baratinho, é só ir em pedebeleza.com.br e deixar o seu cabelo saudável, bonito, e soltar as madeixas e ser feliz. Adoro! Fabi, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter gravado com nós. Foi um prazer enorme ter a sua pessoa aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Você sabe que você é um fofo e nós estamos juntos. Estamos juntos. E também deixando as suas considerações finais, sua despedida, e também deixando o seu jabazinho aqui, Manu! Ah, eu adorei participar. Obrigada por terem me convidado, por terem feito questão da minha presença. Eu gostei muito de conversar com vocês. É um assunto que eu gosto muito, Sandy Júnior, me marcou muito, faz parte da minha vida até hoje. E a única coisa que eu queria dizer para você, Edu, eu gostei muito de conversar com você. É óbvio que eu conheço mais o Machine por causa do Flávio, claro. Mas eu torço demais para vocês, para que o podcast de vocês cresça sempre, tenha um conteúdo bacana. E eu não tô muito nesse mundo de podcast, mas eu torço demais. Eu acho que vocês têm tudo para dar certo. E tomara que vocês sejam cada vez mais bem-sucedidos dentro daquilo que vocês estão se propondo, tá? Obrigada, eu adorei participar, foi muito legal. Fabi, gostei de te conhecer também. Sucesso para você. Obrigada, eu também gostei. Muito obrigada, viu? obrigada por esse assunto, por esse papo tão descontraído que a gente teve, e tomara que o pessoal goste, né? Vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha uma surpresinha boa agora em março, que, né, tá esse, nesse hype aí de retorno, não retorno. Vamos torcer para que seja uma coisa legal. Mas é. Manu, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Gostei demais de ter você aqui conosco. E ó, vou te falar o seguinte. Eu também adorei vocês. E vou te falar o seguinte. A vaga do Flávio tá aqui só porque você não falou sim ainda. A partir do momento que você falar o sim, a gente tira ele e a vaga é sua. Nem como estágio não fica. Você pode já chegar aí. Já ingresso assim? Já. Já assina a CLT. Já direto na CLT. Com todos os direitos garantidos. Meu Deus, carteira assinada e tudo mais? E tudo mais, tudo. Aproveita. Puxa, gente, assim eu fico grandona. Ah, muito legal. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. E... será, Team Blue? Será, Team Blue, que vai ter o Pinguim no cast? Que medo! Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado e nos vemos na próxima viagem no tempo. Valeu! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machiners de todo o fluxo temporal! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. E nos acompanhando aqui nessa leitura, Neilson. E aí, galera? Bora fazer essa maçã aí logo. E também... e também junto com a gente, o Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Neilson e Edu? Fala, bora. Team Blue. Cara, bora. A gente acabou de gravar um cast sensacional. Pena que vocês só vão ouvir daqui uns 2 meses. Fazer o quê? Não, mas os ouvintes vão ouvir bem depois, né? Não, foi o que eu acabei de falar, só vão ouvir daqui uns 2 meses. Pois a gente com 8 casts na gaveta aí guardado. A gente vai ouvir, né? Um pouquinho antes, um bocadinho antes. Mas a gente pode dar um spoilerzinho pra galera aqui, que a gente gravou sobre algo nostálgico. Ó, tá cheio de nostalgia o cast. Quase que eu spoiler tenho um Hadouken nesse desgraçado. Maldito. Ah, chegou da tela branca aqui. O coração do DualShock tremeu agora. E a gente vai ler aqui então os e-mails. Vamos começar aqui pelo Anderson Costa, que mandou pra nós aqui um e-mail sobre o cast 128 de dublagens nostálgicas. E levando em consideração qual cast é, ficou bem pouco tempo na caixa de rascunho, Edu. Verdade. Mas foi rapaz, ele mandou dia 5. Tá em tempo. Ele diz aqui o seguinte: fala galera viajante do tempo, tudo bem? Cara, tô moendo dessa casquinha. Mais ou menos, cara. Eu tô meio com dor na bunda. Faz parte. Tá com o quê? O que não foi ouvido não foi dito. Vai lá, Edu. Né? Esse é um maldito mesmo, né, velho? Ele continua aqui o seguinte, ó. Esse cast ficou uma obra-prima. Vai para o hall de melhores episódios do MachineCast fácil. Caraca! Hein? Porra, bacana. Puxa a saca do convidado pra caralho. Confesso que sou daqueles que conhece a voz, linka a outros personagens, mas visualmente não conheço o rosto dos dubladores. E por nomes conheço poucos. E muitas vezes me confundo caso ouça o nome. Vou primeiro adiantar as polêmicas. O Scar diz: eu sou aquilo. Ah, nossa, no não, final. Não. Eu só disse aquilo, ele falou. Ah, tá. Eu não acho, não. A Jessica, eu acho que ele é o Robocop gay mesmo. No final, você percebe ele dizendo aquilo. Mas como alguém disse algo que parecia, já escutamos o áudio com a palavra em mente. Isso é muito comum. Tem até um estudo e tem um nome científico, mas não me lembro agora. Ah, lorota, isso... lorota. Isso é lorota. Deixa. Para de ler essa porra aí. Deixa de onda, deixa de onda. Ele falou assim, eu sou bicha e é isso, cara. Os caras é bicha e pronto. Né? Deixa, só porque o cara... Tem nada a ver isso, cara. É, continua pô, sendo o melhor vilão. É, pô. Sabe porque não, o cara é viado? Tem nada a ver. Não, viado é um bicha. Bicha, é, bicha. Quem se interessar é só dar uma gugada. Desculpe estragar a teoria da conspiração. Quando forem ouvir, vão com a frase em mente. Mas é muito prepotente, né, cara? Achar que vai estragar alguma coisa só porque falou discordando. Ah, te achando demais. Vou bloquear ele na live. Não, famoso isentão, né? Famoso isentão. Vou bloquear ele na live. Eu só disse aquilo. Acho que os efeitos da mixagem fez com que ficasse diferente. Daí veio os mentes poluídas e pronto. A escolha do estagiário foi foda demais. Não conheci por nome, mas por sua voz. Impossível não reconhecer a voz do Vingador e de tantos outros personagens. Sensacional mesmo. Parabéns pela escolha, Flávio. Parabéns a todos pelo cast e obrigado ao convidado Rock Silva. Pode ter certeza que irei acompanhar sua carreira. A parte do estagiário eu vou cortar, porque não dá pra encher muita bola do estagiário, senão... É, ele, né, estagiário. Caraca. Não pode receber elogio. Na moral, vocês são... Não besta. Faz parte do contrato. Vocês são besta demais. É, tu tá rindo, Nilson, mas depois que ele parar de servir o teu café, aí eu quero saber. É. Nunca serviu mesmo? Muito obrigado pela participação e sucesso pra vocês. E espero que... Ah, não. Sucesso pra você, que ele tá falando pro Rock. E espero que emplaque um personagem novo e que sua voz fique gravada na nossa memória nostálgica. Não irei prolongar demais, ainda tenho casts pendentes a ouvir. Então, até o próximo e-mail. Valeu, meu querido Anderson Costa, muito obrigado aí. Cara, que sensacional que tá aí, tão satisfatório pra você esse cast, que tá até no hall dos melhores casts aí. Muito grato, cara. Vou falar uma coisa, o cara só foi bom por causa do Rock Silva. Opa! Oi? Falei demais. Mas a gente tem mais e-mails pra ler aí, né, Neils? Sim, é o e-mail do Santos, lá do Alvanista, lá. Ele tava falando do cast de Brincadeiras de Criança, parte 3. Bom, vamos falar aquele que ele tava falando aqui. Resolvi criar vergonha na cara e enviar o e-mail. E-mail sempre que tem o tema. Não, sempre que tem um tema que for interessante e não apenas comentar. Ah, então gostei. Ele vai mandar em todos, pô. É, cara, não tem cast. Menos do próximo, menos desse de hoje, que é uma bosta. Gostei. Seu rabo. Gostei de ter o meu e-mail lido no cast. É mó da hora. Ele nem vai ouvir a leitura de e-mail dele, cara. Que pena. Bom, ele diz, bom, eu tive várias brincadeiras de criança, de infância, e o clássico isolar a bola na casa do vizinho era sempre acontecer. Bom, como que não acontecia? Quando o vizinho não rasgava sua bola, né? É. Por sinal bem feito para a dona que furou a bola dos pivetes e foi alvejada. Ô, louco, cara. O cara não gosta da veinha, cara. Que é isso? Lembro que teve uma vez que os moleques foram para a rua, todo feliz com a bola nova e com 10 minutos de jogo, ela caiu no bueiro. Fim da brincadeira, caraca. Nossa, caraca, bicho. Caiu no bueiro. Eu ia lá no Rio buscar. Ia no bueiro, eu botava o pé, nem que seja de bosta, mas pegar pra jogar bola de novo. Não, mas eu acho que não é um bueiro em céu aberto, Nilson. Eu acho que caiu na rede de esgoto mesmo e, sabe? Alguma aí passagem, já era, ela levou já... água, levou. É, né? Não tem como pegar, submerso. Puta que pariu, muito azar, mano. É, fim de brincadeira. Um monte de futebol de tampinha e esse Eu também fazia coisa de doido. Não. Não sei do jeito que ele escreveu, cara. E monte de futebol de tampinha esse que vocês faziam. A concordância que ele escreveu mal aqui. E monte de futebol de tampinha. É esse o que você fazia. Que vocês faziam. É. Aí já não sei o que ele tá falando. Ele tá falando das tampinhas. Na verdade, eu acho que ninguém joga. Ah, aquele das mãos que o Zupão falou, que juntava os dedos, fazia goleira, Edu. Ah, o Edu não tava no cast, só tava eu. Porque eu ouvi uma vez, mas esqueci. Sim, cara. Sim. Muito cast. Vai lá, continua aí. E o louco mesmo coisa era. De doido. Coisa de era, doido. Era coisa de doido. O louco mesmo era o futebol. De prego, não, realmente, futebol de prego era doideira mesmo, até os adultos jogavam. E quando começaram a falar de ping-pong, lembrei como que a gente fazia para jogar em casa. A raquete era um chinelo e a rede era um cadastro do chão, e a mesa era o chão do corredor, caraca. Caraca. A melhor parte do cast é essa aí, do Flávio levando um saco de lixo na testa. Ah, o Edu não faz ideia do que a gente tá falando, o Nilson. Ah, tá. Não, o mais massa que vocês lembram, eu acho que eu já falei isso, eu já ganhei no naquelas revistinhas de aquelas figurinhas, eu ganhei um negócio de ping-pong. Olha aí, lembra? Cara, legal. Não, tu não falou isso, não. Falei, eu acho que eu falei sim no cast lá. Falou, eu lembrava, pô. Ah, aí ele continua assim. Assim, a bola era aquela bolinha de desodorante Rolon. Caraca! Nossa, aquilo dói pra caralho. Os caras usavam isso na empresa pra jogar futebol. Caraca. Esses casts de brincadeira de criança são sempre top de se ouvir. Valeu, Santos, pra você enviar aí, cara. O e-mail vai. Continue, Edu. Então vamos, galera. Tem mais um e-mail aqui pra gente ler. Agora um e-mail aqui do Rodrigo Bittencourt, que mandou pra nós aqui, falando o seguinte. Prezados senhores, estou em busca de recolocação profissional nas áreas de engenharia administrativa, industrial e ou áreas afins, visando o desenvolvimento de um trabalho objetivo e gerador de resultados, de forma a possibilitar crescimento qualitativo e quantitativo da empresa e de todos os seus envolvidos. Entre minhas características estão a responsabilidade, dinamismo, adaptabilidade, dedicação ao trabalho e bom relacionamento em geral, sempre focando nos objetivos da empresa. Informo que possuo disponibilidade para viagens, mudança de cidade ou estado de acordo com a necessidade da empresa. Coloco-me à disposição para uma possível entrevista para prestar maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo Bittencourt. Não, caraca, olha aí, o cara é um gentleman, cara. Sim, o cara é um gentleman. Flávio perdeu o emprego, com certeza. Cara, o Rodrigo, estão abrindo uma vaga nova de estágio aqui agora, né? Caso te interesse, você pode trabalhar conosco aqui na área de engenharia de som, não sei se te interessa. Sim, pode mudar, pode mudar. Ele, pena que ele não falou que podia mudar de país, senão eu trazia ele aqui pra morar comigo. Não é, cara? Se você tivesse disponibilidade de mudar de país também, você poderia ir lá pra terra do Tim Blue, mas como é sua cidade ou estado, isso aí não, talvez a gente possa te deslocar aí lá pro Espírito Santo. Não, mas tá mais perto do Spider, Santa Catarina. Mas brincadeiras à parte aí, o e-mail do cara aí, quem ouviu, quem é ajudar o cara, quiser ajudar o cara aí, ó, tiver exposição, né, Gilmar? É, o e-mail dele aqui é o eng.rodrigobittencourt@gmail.com. Então, se alguém tiver alguma vaga que puder indicar pra ele aí, ó, MachineCast também presta serviços. E mantendo a nossa tradição, e-mail enviado é e-mail lido, mesmo que seja e-mail de spam. É, aqui não é de spam. Agora, por que que veio parar no coisa do Machine? Aí só Deus sabe. Mas não é, tá cara. Aí, foi lido, né? Eu acho que, tipo, tá aí, você ficou falando que o cara era estagiário, o cara achou que a gente dava emprego. Só é, pode. Talvez. Só pode. É uma boa teoria. Mal ele sabe que a vaga de estagiário é, tipo, a Peach sendo sequestrada pelo Baldo, sabe? Sempre, Rodrigo, aqui nós não ganha nem um pedaço de bala mordida, cara. Não, a gente tem um padrinho. Nós temos um padrinho aí, porra, ué. R$5 não dá nem pra comprar um picolé, mano. Ué, mas tem, porra, ué. É, não, não pode desmerecer o padrinho, não, cara. Não, nós compramos um picolé e divide nós cinco e cada um dá uma mordida. Ai, ai, ai. Então, obrigado aí ao nosso querido padrinho, né? Que ele é doador nível Zupão, né? Que é o I Will Be Back, nome do nosso padrinho. Mais um mês aí contribuindo com a gente. Né? Muito obrigado aí, padrinho. Dá pra pagar 6 meses de salário do Flávio. É, cara. 10 meses, rapaz. Tá ficando louco. Tá inflacionando o salário de estagiário. Não, já. É 6 meses por causa da nova lei trabalhista. Ah, tá explicado. Nem se ele isso no restaurante... É aquele restaurante de R$1, ele conseguiria comer o mês todo, tava ferrado. Claro que sim, né? Não precisa comer tudo de uma vez, porra. Rapaz, ele pode fazer igual o cara. Ele vai virar o Dalsin, né, cara? Tão magro que vai ficar. Não, rapaz, ele pode fazer igual aquele... Não, não lembro qual que é o desenho, acho que é do Pica-Pau, que eles pegavam um feijão ali e ia partir um pedacinho do feijão, sabe? Ele pode comprar um grão de feijão ali e partir no pedacinho pra durar o mês todo. Bota de miserável, né, velho? É isso aí, Edu. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharam até aqui. Não se esqueça de você quiser participar da nossa leitura de e-mails e comentários. Mande um e-mail para contato@machinecast.com.br e participe aqui também junto com a gente, que você será lido com muito prazer. Muito obrigado aí, Tim Blue, né, Wilson. E nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários. Tchau. Valeu. Valeu. Off topic. Mais algum comentário, gente, sobre esse disquinho deles? Acho que não. Também acho que não. Depois desse pinguim. Desenterrou com muito, caraca. Bom, então Tava guardado. Tava guardado, é. O Tim Blue pediu pra não deixar de fazer alguma piada que ele faria se estivesse presente. Então, Tim Blue, tá aí o seu pinguim. Tá? Pode ficar satisfeito. Ué, a gente tá falando... Tô brincando. sacanagem. Deixa eu falar. Eu ia falar, pelo amor de Deus, não. Ainda bem que foi a Manu que falou, porque se tivesse sido eu, eles iam pensar que eu tava dando uma cantada no Tim Blue. Nossa senhora. É, não. Ainda bem que foi a Manu que falou. A Manu tá lá defendendo o estagiário. Tadinho. Manu, isso. Não deixa o estagiário dar cantada no Tim Blue. Mantenha ele aí quietinho. Pode deixar. Vou mandar ele longe dos problemas. No máximo um café. É, só isso. Pra mim e pra ele também. Olha só. Já tá abusando do açúcar. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.